sua minha voz calar. Mas tá doendo por dentro, não dá mais pra evitar. Hoje eu vou te contar, se me importar, se vai julgar. Esqueci a razão, meu coração vai te falar. Já faz um tempo que eu vejo você sofrer assim. Te conheci melhor e aí o amor nasceu em mim. E o que eu mais quero, espero, é teu amor sincero. Não tem mistério, o que eu quero é ter você, enfim. Amor, amor, no teu olhar eu me enxergo e chego perto do teu coração. Amor, a luz que eu vejo em teus olhos me aponta outra direção. Você é a canção escrita pelas mãos de Deus. Eu vou tocar você, vou te erguer enquanto eu viver, se você quiser. Ferir ou te magoar, quero estar contigo e me tornar teu cara. Fazer o que ninguém jamais fez, faria ou faz. Promessa já ouvi, mas não quero acreditar. Um dia alguém quebrou meu coração, me fez chorar. Baby, a minha intenção é ser mais que uma paixão. Quero ter você pra sempre, te ter como inspiração. Amor, amor, no teu olhar eu me enxergo e chego perto do teu coração. Você é a canção escrita pelas mãos de Deus. Eu vou tocar você, vou te erguer enquanto eu viver. Você é a canção escrita pelas mãos de Deus. Eu vou tocar você, vou te erguer enquanto eu viver. Melodia, não dá mais, tanto fez, tanto faz. Tenho sonhos reais como qualquer mulher. Se quiser arriscar, tentar me conquistar, trato logo de avisar. Do meu jeito será, eu não vou mais deixar ninguém me enganar. Nem vou mudar só pra agradar. Comigo ninguém vai brincar. Me trate muito bem, ou vou fazer você rodar. Ser mais uma, nem pensar o que eu quero, vou falar. Se você quer ser meu, vai ter que ser fiel. Me dar o céu, um anel, uma lua de mel. Só ficar não vai rolar. Eu quero alguém pra me amar. Você tem tempo pra pensar, mas é bom não demorar. Baby, a minha intenção é ser mais que uma paixão. Quero ter você pra sempre, te ter como inspiração. Baby, a minha intenção é ser mais que uma paixão. Quero ter você pra sempre, te ter como inspiração. Amor, no teu olhar eu me enxergo e chego perto do teu coração. Amor, a luz que eu vejo em teus olhos me aponta outra direção. Pelas mãos de Deus.